da crocodilo, mais forte. Dinossauro grandão, elefante gordão, girafa autona. É um, é dois, é três e... Mas o bicho que matou, assim, é o leão. Agora só faltou duas.